violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. O violão no Nordeste, oitava parte. José Barrense Dias, Josmar Assis, Zé do Carmo e Antônio Madureira. Talvez seja o som da sanfona que defina a sonoridade da música do Nordeste brasileiro. Mas o violão solista tem uma presença igualmente importante em todos os estados. Como seria de se esperar, a Bahia, Pernambuco e Ceará são não só os estados que têm produzido um maior número de solistas, mas também os que apresentam a maior variedade de linguagens. A rivalidade entre Bahia e Pernambuco é lugar comum, por terem as capitais com uma vida cultural mais vibrante e internacionalizada e por terem produzido um grande número de músicos e escritores com projeção nacional. Diz-se que, na Bahia, as crianças não nascem, estreiam. O estado é do tamanho da Alemanha e abriga uma gama espantosa de manifestações culturais, mas, de uma maneira geral, a arte da Bahia litorânea tipo exportação é mais divertida, hedonista, descompromissada e nonsense, como se vê na ficção de Jorge Amado, por exemplo. Já a arte de Pernambuco se leva mais a sério, é mais independente e ascética e tem um sensualismo contido, como se vê em Manuel Bandeira ou João Cabral. É uma simplificação que tem de levar em conta as nuances da cultura do sertão, que é um pouco que unificam o Nordeste todo. O violão desses dois estados carrega um pouco dessa complementaridade e tem produzido artistas de extraordinária originalidade. A Bahia, em particular, tem uma gama que vai do virtuosismo novecentista de Geraldo Ribeiro até a ginga gentil de José Barrense Dias. de José Barrense Dias, preludiante tocado pelo autor. Em comum com vários outros artistas nordestinos, José Barrense Dias teve um início de vida de severas privações. Ele nasceu em Angico, um dos centros do cangaço do sertão baiano, e seu avô era cangaceiro. Ele é o sexto de uma família de 14 filhos e só lembra de sua mãe grávida o tempo todo. Ela faleceu de parto quando ele tinha 11 anos e seu pai decidiu tentar a sorte num garimpo na Amazônia, levando todos com ele. A aventura deu com os burros na água e eles voltaram para Angico, ainda mais pobres. O que José levou de positivo da Amazônia foi aprender violão nos bordéis do garimpo. De José Barrense Dias, Nego da Chica, com o autor ao violão. Aos 15 anos, revoltado com a pobreza, José Barrense Dias decidiu fugir para São Paulo com um irmão de carona na boleia de caminhões. Chegando aqui, ele trabalhou de entregador, cobrador de ônibus, fabricante de perfumes, mas ao mesmo tempo continuou estudando violão e recebeu o apoio de ninguém menos que Paulinho Nogueira. Em pouco tempo, ele abandonou os biscates e passou a viver de acompanhar cantores em boates. Em 61, ele recebeu o convite para integrar um conjunto de música brasileira que iria fazer uma turnê na Itália, um evento que mudou sua vida. O conjunto fez uma apresentação em Lausanne, na Suíça, e lá Barrense Dias conheceu a que ele chama de alma gêmea, uma jovem suíça com quem se casou durante a turnê italiana. Ele nunca mais voltou a viver no Brasil. O casal se estabeleceu na cidade de Nyon, onde, com muita dificuldade, ele conseguiu criar um germe de uma carreira como solista. Depois de lançar seu primeiro disco, conseguiu trabalho como professor numa escola de música em Genebra e finalmente conseguiu respirar um pouco. Thank you. de José Barrense Dias, Velho ABC, com o autor ao violão. A carreira de José Barrense Dias foi construída pouco a pouco. A sua estreia no Festival de Montreux teve até um toque cômico. Estava programado um show de Tom Jobim e João Gilberto. Como eles estavam brigados, nenhum dos dois queria tocar primeiro para não fazer o papel de coadjuvante do outro. O show foi se atrasando e o público ficando impaciente. O diretor do festival viu Barrense Dias por ali e pediu para ele salvar a situação fazendo a abertura. O show foi um sucesso e ele voltou a se apresentar no Festival de Montreux mais 5 vezes nos anos seguintes. De José Barrense Dias, Balanço em Mi, com o autor ao violão. A influência de Paulinho Nogueira é muito clara na arte de José Barrense Dias. Seus arranjos têm uma enganosa simplicidade e são repletos de riffs memoráveis. O seu balanço não é percussivo, não agride, é uma ginga mais elegante. A todo momento escutam-se ecos, memórias longínquas dos repentes e da viola ponteada. Thank you. Na interpretação de José Barrense Dias, manhoso de sua autoria. Radicado na Suíça há mais de 40 anos, Barrense Dias é um ilustre desconhecido no Brasil, mesmo por seus colegas violonistas. Ou seja, ele é duas vezes retirante. Ele tem 18 discos e 20 álbuns de partituras lançados no mercado europeu, mas não se apresenta aqui há décadas, o que, ao lado de Laurindo Almeida, deve ser um caso único de imigração completa de um artista brasileiro. Se Barrense Dias é um herdeiro manhoso da viola sertaneja e do violão suave de Paulinho Nogueira, a Bahia também tem um herdeiro do violão de seresta semi-clássico de Lermando Reis. É Josmar Assis. De Peter Pan, Última Inspiração, tocada por Josmar Assis ao violão. O professor Josmar Assis junta-se a inúmeros outros artistas baianos que foram esquecidos na transição do LP para o CD. Nos anos 50, ele aprendeu violão com a professora Edi Cajueiro e estudou teoria com Cole Reuter no Seminário de Música. Aprimorou-se com José Carrion e Maria Lívia São Marcos e mais tarde formou-se em Sociologia. A partir de 64, dedicou-se a atividades administrativas nas fundações culturais de seu estado e tornou-se professor de violão e chefe do Departamento de Sopros e Cordas da Universidade Católica de Salvador, onde está até hoje. Josmar Assis hoje dirige também uma orquestra de violões e vive no município de Lauro de Freitas, perto de Salvador. Thank you. Josmar Assis tocou Brincando de Ciranda, de sua autoria. Josmar Assis demonstra como a linguagem do violão de seresta e choro é o que verdadeiramente unifica o violão em todo o país. Em Pernambuco há também uma forte tradição de choro. Poderíamos até dizer que um dos pais de uma linguagem especificamente chorona, alimentada no Rio de Janeiro, foi João Teixeira Guimarães, mais conhecido como João Pernambuco. Na esteira de seu êxito, encontramos uma sucessão de violonistas sobre os quais o que se sabe é praticamente só por tradição oral. Um deles é Zé do Carmo. Ouvimos de Zé do Carmo, Conta Gota, tocado por Henrique Anes, com a participação de Maurício Carrilho e João Lira. Zé do Carmo efetua a transição do choro pernambucano da primeira metade do século XX, de João Pernambuco, para a segunda, de Henrique Anes. José César de Lima nasceu no Recife Antigo em 1895. Vindo de família sem recursos, aprendeu a tocar violão sem orientação alguma, só observando amigos e usando instrumentos emprestados. Era muito religioso e tocou por muitos anos na Igreja do Carmo, daí o apelido José do Carmo. Seu estilo singular criou uma reputação local e, a partir de 1937, tocou em conjuntos regionais contratado pela Rádio Clube de Pernambuco. Em 1959, teve um momento de atenção no Rio de Janeiro, quando foi convidado por Jacó do Bandolim a integrar uma caravana que divulgava a música do Nordeste ao lado de outros luminares como o Canhoto da Paraíba. Zé do Carmo faleceu em 1977. Thank you. José do Carmo, a valsa Ânsia, tocada por Henrique Anes, com a participação de Maurício Carrilho e João Lira. Zé do Carmo foi um chorão de feição bem tradicional, com alguns momentos de excentricidade, humor e sentimento regional. Nisso ele tem afinidade com um outro compositor, o cearense Francisco Soares de Souza, seu exato contemporâneo. Zé do Carmo, na Intimidade do Choro, tocada por Henrique Anes, acompanhado por Maurício Carrilho e João Lira. Não esqueçamos que Zé do Carmo foi um contemporâneo exato também de João Pernambuco. Em comum com ele, os choros de Zé do Carmo frequentemente trazem sequências de acordes dissonantes desenhados sobre o braço do violão, que dão a sensação de que a música está meio que se desmilinguindo. Ele junta-se a outros seresteiros como autor de valsas lânguidas e inspiradas, mas talvez os seus trabalhos mais interessantes sejam aqueles que misturam a agilidade do choro com o passo firme dos ritmos tipicamente nordestinos. de Zé do Carmo, Batuque, tocado por Henrique Anes, com a participação de Maurício Carrilho e João Lira. Num de nossos programas anteriores, nós focalizamos um outro artista pernambucano, de natureza completamente diferente, Antônio Madureira. Na ocasião, mostramos vários de seus trabalhos em conjunto com o Quinteto Armorial, o Quarteto Romansal, etc. Mas, desde então, tivemos oportunidade de conhecer dois de seus LPs mais antigos como solista, e a qualidade do trabalho é tão excepcional que aproveitamos a brecha neste programa para exibi-lo novamente. Antônio Madureira tocou de sua autoria Rugendas. Antônio José Madureira nasceu em Macau, no Rio Grande do Norte, em 49. Mudou-se para o Recife para estudar violão na Escola de Belas Artes aos 17 anos. Em 70, ele foi convidado por Ariano Suassuna a integrar o Movimento Armorial, que integrava a arte musical com a literatura, o teatro, a poesia, artes plásticas, cerâmica, tapeçaria, para a formação de uma arte clássica especificamente nordestina, alicerçada em parâmetros culturais e estéticos nacionais, vagamente inspirados no passado trovadoresco europeu. Madureira tornou-se o líder musical do Quinteto Armorial, que marcou época, e conquistou um séquito de aficionados em todo o país. Thank you. de Antônio Madureira, Aralume, tocada pelo autor. Hoje em dia, através da TV, do cinema e de alguns autores como Guerra Peixe, nós estamos já bem familiarizados com as características mais marcantes da música tradicional nordestina, vista sob a ótica do movimento armorial. O uso personalizado do modalismo, com ênfase nos modos frígio e mixolídio, o emprego de pontos de pedal que remetem aos órgãos medievais, essa expressão descarnada e livre de qualquer artifício, são empregados de uma forma magistral nas obras para violão solo de Antônio Madureira. Antônio Madureira tocou de sua autoria Maracatu. O que mais impressiona na música de Antônio José Madureira é que, com meios muito simples, ele consegue criar uma música que resulta plenamente satisfatória do ponto de vista formal, ao mesmo tempo em que evoca vividamente os sabores da música urbana e sertaneja do Nordeste. Não só os sons de viola, mas também de rabeca, a percussão de zabumba, de triângulo e coco, e tudo isso com uma linguagem violonística redonda, original e inventiva, só que tecnicamente acessível à maioria dos violonistas. Thank you. Antônio Madureira tocou de sua autoria Asas do Baião. Não poderia haver contraste mais evidente como aquele entre a linguagem mais urbana e homogênea do choro de Zé do Carmo e a linguagem tão especificamente regional, que chega a ser universal, de Antônio José Madureira. E os dois são autores que trabalharam exatamente na mesma cidade, Recife. De Antônio José Madureira, Ponteado, tocado pelo autor. Tendo em vista sua realização instrumental perfeita, é um grande desperdício que a música de Antônio Madureira ainda não seja adotada em todas as escolas de música do país como um material exemplar das formas musicais nordestinas e um equivalente nacional, na verdade, a obras similares de autores clássicos como Giuliani ou Brauer. Mas ele ainda é um músico em plena atividade e eu tenho convicção de que essa situação se reverterá muito em breve. Nossos agradecimentos a Ivan Pascoito por fornecer a maior parte das gravações ouvidas neste programa e aos membros do fórum da internet violão.org que forneceram informações esparsas que permitiram criar o quadro deste programa. Como sempre, também agradecimentos a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.